Da cidade de Naim vem um cortejo rumo ao cemitério. Sepultar o moço é o fim do velório. O cortejo segue o seu caminho, andando rumo ao destino. Mas eu cheguei na multidão, toquei no caixão e assim eu falei para a mãe do menino. Olhei nos olhos dela e disse assim: mulher, não chores, mulher, não chores. Aquieta, acalma o coração. Eu sou Jesus e já cheguei na multidão. Dizer que vida é essa, vida que manda na morte sem pedir opinião, mais forte que o forte em qualquer.